sede, tem fome de conhecer mais e mais de ti. É, Senhor! Meu desejo é estar contigo, és meu refúgio, meu abrigo. Quero muito mais e mais de ti. Quero ouvir teus passos em minha direção a me encontrar. Quero olhar em teus olhos, ser capturado pelo teu olhar. Quero ouvir teus passos em minha direção a me encontrar. Quero olhar em teus olhos, ser capturado. Estou te esperando.